É certo que todas as pessoas procuram sempre progredir, procuram sempre o melhor, uma situação melhor. Situação melhor na vida mundana, todos nós procuramos uma situação melhor, um sucesso a mais. E todos nós, ou a maioria, procura também para a vida verdadeira o melhor para ela. É certo que aqueles que nos obedecem ao mal, pela gente, e que pecam, certamente eles não voltam a pecar. Se você perguntar para um adúltero, você gosta de ser adúltero, ele vai dizer que não. A adúltera também não gostaria de ser chamada de adúltera. O ladrão não gostaria de roubar. A ladra também não gostaria. Aqueles que bebem a bebida embriagante também não gostariam. Mas o que faz as pessoas, o que impede as pessoas de obedecer a Allah, por exemplo? O que, que nos impede de obedecermos ao Criador? Então existem alguns pontos que são impedimentos, impedem dificuldades, que impedem a pessoa de obedecer a Allah, por exemplo. Primeira coisa que impede é o sentimento de dificuldade. A pessoa acha difícil obedecer a Allah. Acha difícil adorar Allah, por exemplo. Acha que o caminho do paraíso é dificultoso, é difícil. E é por isso que o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, diz: saibam que o paraíso está cercado de dificuldades e que o fogo do inferno está cercado de desejos. Mas o caminho para chegar ao paraíso é um caminho difícil. É um caminho que requer que a pessoa tenha determinação, que a pessoa tenha objetividade, que a pessoa saiba o que ela quer, que a pessoa enfrente as dificuldades, imensas dificuldades que impedem ela da adoração de Allah. Esse é o caminho tortuoso, dificultoso, cheio de dificuldades, e cheio de transtornos, e cheio de tristeza muitas vezes, e cheio de perturbações. Esse é o caminho que leva para o paraíso. Que a pessoa se absteve de tudo que os desejos dela impunham para ela. E o caminho para o fogo do inferno é cercado dos desejos. Os desejos mundanos fazem com que a pessoa se desvie e posteriormente, consequentemente, ela vai parar no inferno. Então, toda pessoa que quer alcançar o paraíso, certamente ela vai então enfrentar dificuldades. Vai enfrentar momentos amargos na vida, testes impostos por Allah, essas dificuldades que todas as pessoas enfrentam e que algumas conseguem se portar firmemente porque sabem que esse caminho da dificuldade, esse caminho de abster a alma dos desejos ilícitos que vai levar para o paraíso. Então não dão à alma deles o que ela quer, mas sim o que pode, o que é permitido. Certamente nenhuma pessoa gostaria de entrar no inferno, mas as pessoas sucumbem, as pessoas têm recaídas, se desviam, porque não se educaram, ou educaram as almas delas da forma que tem que ser. É como disse o grande pensador: se não existissem as dificuldades, todas as pessoas teriam sucesso. Diante das dificuldades que nós descobrimos quem são as pessoas de sucesso, é aquelas que enfrentaram essas dificuldades e venceram. Não são aquelas que se desviaram das dificuldades e, consequentemente, procuraram algo errado. Se não existissem as dificuldades, todas as pessoas teriam sucesso. Subir é difícil. Cair é muito mais fácil. Construir é difícil. Destruir é muito mais rápido. E um senhor da situação só consegue ser senhor da sua situação se ele for uma pessoa corajosa e generosa. E a coragem e a generosidade são duas dificuldades também. Porque a coragem pode levar à morte e a generosidade pode levar à pobreza. Uma pessoa generosa que gosta de se deter de dinheiro e ajudar o próximo pode ter um sentimento de pobreza, mesmo assim ela continua. É com isso que ela alcança o sucesso. Como é que enfrentamos as dificuldades? Que é o primeiro ponto. É você ter certeza que essas dificuldades, por mais que sejam difíceis, são poucos dias, poucas horas, poucos meses, poucos anos. A vida mudou a nossa inteira. Pergunte para uma pessoa de 90 anos. Foi muito tempo que você viveu e vai dizer, não, passou rapidamente. Então são poucos dias em frente, esteja sempre com a paz, trabalhando. Porque depois desses dias que você se viu cercado de dificuldades, Allah Azzawajal vai te libertar num paraíso eterno, Shalom. O mensageiro diz, a vida mundana é a prisão do crente e é o paraíso do Kefir. O crente se vê aprisionado nessa vida. Por quê? Porque ele não pode cometer esse ilícito assombroso que cerca ele. Ele não pode cometer o adultério, ele não pode roubar, ele não pode mentir, ele não pode corromper, ele não pode ser uma pessoa maldosa, ele não pode testemunhar falso. Então ele segue hoje como se estivesse numa prisão, sendo vigiado. E esse é o crente de verdade. Enquanto que o kafir, o descrente, está no paraíso, para ele tudo pode. Pode o adultério, pode as mulheres, pode a bebida, pode o entorpecente, pode golpear, pode difamar. Ele está livre aqui, mas por poucos dias. E a situação vai se inverter. Quem esteve preso aqui vai estar livre lá no paraíso, Shalom. E quem esteve aqui no paraíso não será, não terá o paraíso lá. Segundo entendimento que impede as pessoas de adorarem Allah, falamos que o primeiro é a dificuldade que o transtorno enfrentado. O segundo é o costume, é o poder do costume. As pessoas se acostumaram à situação. As pessoas se acostumaram e não querem modificar uma situação. Se você perguntar para uma pessoa, por que, que você não faz um tajim? Ele vai dizer, porque eu fiquei muito tempo passeando à noite e dormi tarde, e amanhã a mesma coisa. Então, esse costume que se impregnou nele, ele não consegue mais sair desse costume para levantar cedo e rezar o Fajr. Ou se você perguntar para ele, por que você não vem na mesquita? A mesquita não é um costume que ele aprendeu, então ele não vem para a mesquita. Ele vai te dar várias desculpas e vai dizer, meu trabalho me impede, eu moro perto, eu moro longe, eu falo. Mas essa situação toda também é um costume. Ele se acostumou a trabalhar, ele se acostumou a se ausentar, ele se acostumou a se ocupar e ele não se acostumou a vir na mesquita. Então, o poder do costume impede as pessoas de obedecerem a Allah Azza wa Jalla. Por quê? Porque eles foram acostumados de uma maneira errada a pular do Mas'ud. O Sahaba do Mas'ud, sallallahu alaihi wa sallam, diz, protejam os seus filhos com a salé. Então como é que vai proteger o seu filho com a salé? Não é uma pessoa normal que está falando, é um companheiríssimo do mensageiro. E disse, e façam com que ele se acostume à bondade, pois a bondade é um costume. Sabe aquele exemplo, mal acostumado, essa palavra escutamos muito. Existem muitos muçulmanos mal acostumados. A culpa nossa dos pais, talvez, de não termos acostumado da maneira certa os nossos filhos, como disse Abdullah ibn Mas'ud, acostumem eles a serem pessoas boas, bondosas, generosas, pois a bondade é um costume. Então que ninguém ache que não tem como modificar. Claro que uma situação pode se modificar. Da mesma forma que você se acostuma a uma situação, você pode se acostumar a uma melhor para você progredir. E um poeta que disse que a alma humana é como uma criança. Se você deixar ela solta, ela vai acostumar à amamentação só. Agora, se você desmamá-la, ela desmama. Então, se você não quiser desmamar a sua alma, você não vai conseguir. Você tem que fazer um esforço. Uma criança, se você deixar ela amamentando, como disse esse poeta, ela continua tomando leite amamentada durante meses e anos e anos. Agora, se você decidir desmamar essa criança, só vai chorar um ou dois dias e vai depois acostumar. E nós, como seres humanos, as nossas almas são assim também. Terceiro ponto que impede as pessoas de obedecer a Allah, é a influência do ambiente. um ambiente que influencia as pessoas. Todos nós precisamos ter um Khalil, que é um amigo próximo, de confiança. Essa pessoa que você pode contar com ela, desabafar, pedir um conselho, uma orientação. Essa pessoa tem que existir na vida de todos nós, uma pessoa de boa influência. Porque o mensageiro Salatana diz: toda pessoa terá o costume do seu amigo. Toda pessoa terá o costume do seu amigo. Então, se o meu amigo é acostumado ao pecado, ele vai me levar junto. Ninguém sai de casa para me dedicar numa mesa, numa cervejaria sozinho. É convidado por um amigo da primeira vez. Ninguém vai cometer um algo errado se ele não se acostumou com alguém que convidou ele para isso. E o mensageiro disse: todas as pessoas terão os costumes dos seus amigos, portanto, escolham bem a amizade. Atentem para a amizade. O amigo primeiro, depois vem o companheiro. O companheiro você pode sentar com ele, de vez em quando, talvez viajar com ele. Esse companheiro também tem que ser de boa escolha. E o mensageiro diz: o exemplo de um bom companheiro, de um mau companheiro, é o exemplo de um vendedor de perfumes, ou alguém que carrega perfumes. Se o seu companheiro é como o carregador de perfume, ou ele vai te dar de presente um perfume, ou ele vai te vender perfume, ou você vai cheirar o perfume que ele tem. Se o seu amigo é uma boa pessoa, ou ele vai te dar um conselho, ou ele vai te ajudar numa situação, ou ele vai estender a mão para você. É como um vendedor de perfume. E o mau companheiro é como um serralheiro. O serralheiro usa muito instrumento de queima e de solda. E o mensageiro diz: de mau companheiro é como um serralheiro. Ou você vai queimar a sua roupa, ou você vai sentir o mau cheiro. O mau companheiro é pior do que serradeiro, na nossa opinião, hoje em dia. O problema não é queimar a roupa. O problema seria se queimar no fogo do inferno porque um companheiro te levou para o lugar errado. Ou então, a própria sociedade onde vivemos. A sociedade que influencia muitas pessoas. Todos conhecem a história da pessoa que matou 99, cometeu 99 assassinatos. Depois foi para uma pessoa religiosa, perguntou para ela: eu tenho perdão. O religioso achou que ele não tinha, disse para ele: não, você não tem perdão. Assassinou também o religioso, completou, portanto, 100 assassinatos. Foi para um sábio e disse para ele: eu tenho perdão. O sábio disse: sim, você tem perdão. Primeiro, saia do lugar onde você está. E esse é o ponto que nós falamos, que a comunidade, a sociedade, o ambiente influencia. O sábio disse para esse assassino: sai desse lugar onde você está. Vá para a cidade tal. Você vai encontrar pessoas bondosas que adoram a palavra do Evangelho. Não volte nunca mais para essa terra onde você está, porque é uma terra de maldosos. Então, toda pessoa que tem uma boa companhia, essa companhia pode orientar. Se você está num lugar errado, se esse lugar onde você está correndo perigo para se desviar, desobedecer a Allah, esquecer a religião, esquecer os valores islâmicos, saia desse lugar como foi orientada essa pessoa. Saia e vá para um lugar melhor. Largue essa companhia e venha para uma companhia melhor. Deixe esse amigo e procure um amigo melhor. Porque o ser humano, por natureza, é sociável, influencia e é influenciado. Todos nós influenciamos e todos nós somos influenciados. Portanto, não existe saída para nós, nem solução, a não ser se nós construirmos o nosso próprio ambiente. Corremos perigos, as futuras gerações também, os nossos filhos, os nossos netos. Como é que construímos um ambiente? Para construirmos um ambiente, precisamos de três coisas essenciais: a mesquita, a casa e a escola. A mesquita, onde tem sábios, tem um chefe querendo dar aula, ensinar, orientar, é o melhor lugar para se orientar. Não se ausente da mesquita, se apresente na mesquita. Peça a opinião do chefe, peça o conhecimento dele, ele está disponível para isso. Ajude o chefe a propagar a mensagem dele. Ele carrega uma mensagem e ele precisa que as pessoas escutem, para que essas pessoas contribuam na formação de um ambiente. A segunda é a casa da gente. a instituição mais nobre do Islã. Essa casa tem que estar alicerçada e baseada na temência de Allah, e a temência de Allah se inicia no momento do casamento para que se escolha uma boa esposa muçulmana, devota, religiosa. É assim que inicia-se uma casa. E depois dessa escolha, a boa conduta do casal mutuamente e a boa educação dos filhos. E em terceiro, uma escola islâmica que lecione aos nossos filhos os valores islâmicos, as coisas importantes da vida mundana e da outra, para que os nossos filhos cresçam sendo lecionados com valores islâmicos, inshallah. E se nós não conseguirmos construir esses três pilares principais para uma comunidade, para um ambiente que cada um fuja com a sua religião para um lugar mais decente e mais apropriado. Fugir é a palavra. Carregar a religião e fugir para um lugar onde ele vai estar a salvo. O outro impedimento também é a ignorância. Muitas pessoas não conhecem a religião, conhecem muito pouco. E desse pouco que conhecem, praticam ainda pouco. Quando você chega para ele e fala de uma sentença religiosa, de uma determinação religiosa, ele diz: ufa, mas desse jeito? A religião é tão pesada assim? Não acredito. O mensageiro disse: a religião é fácil. O mensageiro disse: não dificulte. O mensageiro disse isso para não dificultar e para incentivar. Mas o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, disse outras coisas e muito mais coisas. Nós não estamos dificultando quando pedimos que uma pessoa faça oração. Agora, se a pessoa está viajando, facilite para ela, fale para ela, você junta as orações. Nós não estamos dificultando se pedimos para uma pessoa jejuar. Agora, se ela está viajando, facilite para ela, fala, você pode cumprir depois do jejum. Isso que é facilidade na religião. Não eliminar sentenças religiosas com o pretexto que a religião tem que ser uma coisa fácil. A religião é fácil. A religião tem muitas coisas fáceis de serem praticadas. Mas o mensageiro falou assim, diz: o crente forte é melhor e mais amado por Allah do que o crente fraco. E os dois são bons crentes, mas o forte é muito mais amado e preferido por Allah a sua gente. E segue o mensageiro dizendo: faça aquilo que é útil para ti. Faça as coisas úteis. Quando você vai fazer uma coisa, isso que você está fazendo é útil, vai te levar para onde? Pensa um pouco antes. A consequência disso é útil, vai me levar para onde? Se for útil, faça. Se não for útil, para que fazer? O mensageiro diz: faça aquilo que é útil para ti. Peça o auxílio de Allah e não se enfraqueça. Não diga: é difícil. Que Allah já nos facilite. Adoração para todos os muçulmanos.